この番組はアニメフォーサスとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。 J カストは始めています。 Oi, eu sou o Livendil, o Anarcotaco, e a única coisa que me faz rir é não cortando lenha. Oi, eu sou o Jitan. Eu sou a Otsu. E movimente os seus pés, gire por favor, a dança do momento é a dança do robô. Oi, eu sou o Yuming, eu não sei o que eu tenho que falar. Oi, eu sou o Luan e eu odeio eles e ela roubou a minha frase. Uau, enfim, que né? Povo amável, altas declarações não? De guerra, adorei. Gente, mais um JCast, décimo goes off. Décimo? Não fala Goals Off. Segundo Goals Off. Não fala Goals Off. É verdade, é o décimo JCast. Não fala isso que ninguém entende, fala Off Topic. Mas todo mundo vai entender agora. Ninguém sabia o outro Goals Off, ninguém, a metade das pessoas não souberam. Mas agora eles já sabem. Porque vocês estão falando essas coisas aí, mas não tem nada a ver com Jay. É, mas talvez porque foi Off. Porque eles são muito bons. Talvez quem sabe, na verdade. Enfim, né. Eu gostaria só de dizer que eu tava com muita saudade de todos vocês. Todos nós chamamos. Nós estamos realmente morrendo de saudade de você. Falta. Os últimos programas eu não escutei porque eu não tava participando. Você deve ter sido um saco. Claro. E eu queria dizer que o último programa... Nós falamos muito bem de você. O último programa... Pergunta de prova, né, gente? Manda e-mails corroborando as nossas. É. E eu gostaria de dizer, assim, que o último programa que eu fui escutar, eu me comportei demais. Eu escutei muito pouco o som da minha voz. Eu queria dizer que hoje eu vou interromper muito. Vou dar muita... Hoje você vai ser mais insuportável. Isso, do que vou dar normal. Muita opinião. Resumindo, eu vou botar pra fuder essa porra. O que dizer, né? Você que tá dizendo, Yuming, né? Yuming, dá a bisturi pra Yuming ali, pra ela se divertir. Antes ou depois, a gente vai ter porrada. Vale, e eu vou falar muito palavrão pra dar mais trabalho pro Diego editar. Ah, claro. Então, maravilha. Então, é mais o tema é escolhido? Não, dá menos trabalho, porque você corta ele de vez. Com certeza. Não é verdade? Bota um filtro, então, assim, tudo que ele fala. Eu não tinha pensado nessa variação. Pois é, meu querido. É verdade. Então, então pense e comece a falar menos. É. Então vamos lá. Vamos lá. O tema escolhido foi YouTube, os clássicos do YouTube. E é realmente e muito chato ficar falando os vídeos que a gente acha legal. E os eu acho que clássicos. Esse... Quem foi que deu a ideia, então, quem foi que tema? Deu a ideia? Eu acho que esse vai ser o pior JCast do mundo por três motivos. Já que o Darko não tá aqui, vamos botar a então, culpa não, então, um, é. Porque, um, porque o Darko não tá aqui. Dois, porque eu estou aqui. E três, porque esse tema é uma merda. Então vamos começar, né? É chegar aqui e começar a falar o que a gente gosta e os que são mais importantes. Porque a gente lembra. É, vamos pros e-mails antes. É verdade, gente, é e-mail, até esqueci desse detalhe. Dessa vez, por acaso, os e-mails são tão ruins que você não quer ler? Tão maravilhosos, eles estão abundantes. Perfeito. Ah, tá, então tá bom, vamos lá. Bem. E aí, galera, aqui é o Ditchan. Hoje, o lugar reservado para leitura de e-mails vai dar espaço a uma grande informação. É... A minha despedida. Isso aí. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter acompanhado e participado das edições do JCast. Tá? É que eu tenho estado muito ocupado com novas responsabilidades, novos projetos que batem na porta e ótimas ideias para trabalhar. Assim, tem horas na vida da gente que a gente tem que abrir mão de certas coisas para conseguir outras, né? Para avançar. Quem nunca passou por isso? Mas o JCast vai continuar com tudo, na companhia dos podcasts mais escalafobéticos do Brasil. Aguardem por boas risadas aí nas muitas edições que virão do JCast. É isso aí, um beijo, um abraço e agora o meu adeus. Tchau. Não vai ficar comigo, eu sou seu castigo. Quis me enganar, mas te iludiu. Agora o meu adeus. Tchau. A primeira assim, que vem à mente de vocês quando a gente fala YouTube, qual a primeira coisa que vem à cabeça? O meu desejo de ficar famoso no YouTube, que eu ainda não realizei. Meu é também. Verdade, ele também é o wannabe Guilherme Zaiden, né? Completamente. Meu sonho é ficar famoso no YouTube. Eu lembro de YouTube, principalmente quando no Heroes a Cleia falou, né? O irmão dela falou que ia colocar o vídeo dela no YouTube. Ô, seu idiota, o YouTube é de grátis. Eu vou botar no YouTube e ganhar muito dinheiro, ela, seu idiota. YouTube é de graça. É de graça. Naquela época eu tava até popularizando o YouTube. Família, né? Eu acho que foi essa semana ou na outra semana passada que passou o episódio falando disso. O filho da família falando, criando uma nova ideia, a dança da tartaruga. Ele, aí a mãe chegou perguntando, meu filho, o que, que você tá dançando? Você nem não que eu vou filmar, vou botar no YouTube, que eu quero falou, ser famoso. Falou, cara? Ah! Pois é. Assim, o legal do YouTube é que depois que apareceu o YouTube, ninguém consegue imaginar como era o mundo antes do YouTube. Você consegue imaginar como era o mundo antes do YouTube? Às vezes existiam outros meios de saber disso, mas ninguém, assim, YouTube é que estourou mesmo, né? Não, até tinha, você podia gravar um vídeo, agora não tinha um site especializado de hospedar vídeos. Pra você achar um vídeo curioso, sabe? YouTube, todo mundo copiou. Pra você achar o Tokusatsu do Homem-Aranha antes, já era um parque. É, hoje em dia, você coloca Homem-Aranha japonês no YouTube e tá lá. Tá lá, é verdade. Episódio coloca a palavra-chave, você acha e acabou. Qualquer coisa que você imaginar, tá lá. É verdade. E hoje, tem os genéricos do YouTube também, mas é uma coisa que não tem muita evolução. Eu colocar ali e o vídeo começar a passar. É engraçado, tem o Veo, por exemplo, que a qualidade é muito melhor. Muito melhor. Só que não tem nada lá, ninguém vai lá. Lógico, por quê? Não YouTube faz sentido é a mãe mesmo, não tem jeito. Claro, você quer no YouTube pra ver uma mas coisa rápida. Se Google é Deus, o YouTube seria o diabo? Santo. Não, o YouTube é Jesus. É padrinho, é sobrinho do Google, quer dizer. YouTube é santo, gente. É o Jesus, né, o YouTube? Não, e o Orkut é o quê? Ok, o YouTube é o Espírito é Santo. Uma entidade maior. Sim, mas eu assim. Já digitei coisas no YouTube que, cara, incrivelmente disse. Não encontramos, não sei o que lá. Você eu escreveu errado, minha filha. É, aí eu pertenço ao diabo, na verdade. Aí é a coisa do diabo. Não, mas isso aí são coisas que se passam na mente da Otsu e ela realmente não vai ter lugar nenhum só na cabeça dela. Uhum. Ah, claro. YouTube tem tudo, ela procurou comercial. O japonês plantando bananeira cantando lá conga. Assim, não tem. Receita de, sei lá, presunto de peixe com quem camarão. Sabe que no futuro você coloca lá no a palavra-chave e ele cria um vídeo que você quer ver. Cara, mas como é que ele fica a tecnologia inovadora seria. Você recebe a solicitação e contrata uma pessoa, faz aquilo e ganha. Não, porque você sabe que o YouTube, assim como tudo do Google, é beta, né? Eternamente beta. Eternamente beta. Daqui a 10 anos, o Orkut beta. Trabalhando 24 horas por dia. Então, a atualização vai deixar de ser beta quando... Vai deixar de ser beta quando realmente acontecer isso. Eles quando criarem. Não, quando eles criarem o vídeo pra você. Exatamente. Não, eu lembro que antigamente, quando você upava algum vídeo no YouTube, você tem que esperar até o dia seguinte pra ver. Hoje em dia, daqui a 5 minutos, o vídeo já tá no ar. Eu não peguei. Você upava, aí tinha que passar por um filtro de admissibilidade, se podia ou se não podia. E acontece também com vídeos, por exemplo, de Parapare e Tecpare. A AVEX processa constantemente, tá lá solicitando que eles dêem uma varrida. No YouTube pra tirar todos os vídeos licenciados não, por ela. E assim, o emprego, que a gente tava comentando, o emprego que todo mundo sonha, que eu sonho, é viver ser sensor no YouTube, cara. É ficar sentado, trabalhar pro YouTube, vendo como o vídeo pode. Mas isso a pessoa tem que ver. Imagina você ficar sentado o dia inteiro vendo YouTube sem censura e decidindo do que vai ao ar e o que não vai. Será que é separado por categoria? E contando pra todo mundo primeiro que está no YouTube. E salvando pra você o que é legal, de legal, que não vai pro ar. Aí pode até usar depois pra chantagem, alguma coisa assim. Cara! Eu tenho um vídeo seu que você mandou pro YouTube, só que não foi pro ar. A gente é muito mal ou as pessoas realmente fazem isso? Se eu queria colocar no YouTube, não tem problema ir pro ar ou não. Cicarelli? Cicarelli? Isso é com vídeo seu, Cicarelli? Foi mais ou menos isso, mas isso não sabe. Peraí, quantos dias mesmo o YouTube ficou fora do ar aqui no Brasil? Foram 3 dias? Eu acho que isso é uma lenda urbana, hein? Dois dias. Mas isso não. Isso não é uma lenda urbana. Não é lenda urbana. É o seguinte, o YouTube realmente ficou fora do ar, sim. A minha internet não ficou fora do ar, o YouTube não ficou fora do ar, porque a empresa responsável lá pelo provedor de internet correspondente, a minha empresa, não cumpriu a ordem judicial que é tirar o YouTube do ar. Outras cumpriram, como o Globo. Hello, Proxy. Eu sei, eu não deixei de acessar o YouTube. Acho que na minha faculdade lá, que eu assinava pra acessar da faculdade. O efeito era retardatário. É o provedor. Efeito quem? Retardatário. O YouTube que acessa tá o YouTube bom. De ontem. Isso se os cookies estiverem lá, faz coloca, sentido. Se estiver offline, faz todo sentido. Ouvintes do JCast, coloque retardatário no YouTube e vê o que aparece. Enfim. Quer dizer, então, mas foi isso aí, ficou fora do ar sim, mas não pra todo mundo. E foi uma polêmica, mas hoje em dia... Por causa da Sica, o que aconteceu com a Sica? Ela tava na Sica. Você fez trocadilho sozinho? Cara, eu passei a noite inteira pensando nisso. Espero que vocês tenham gostado. Tava por assim, cara. Foi pra água, assim, pra ver se tirava. Não, essa história é muito legal, né? Primeiro, não é coisa de banana. Não, primeiro a gente escuta assim. Não, primeiro a gente escuta assim. Cicarelli saiu na internet. Cicarelli saiu na internet fazendo coisas com o namorado dela na praia. Você pensa o quê? Um amasso mais quente. Uma coisa assim. Afinal de contas, você não vai pra praia, não é? E as vias de fato com ninguém. Isso não acontece. Não é verdade? Que quer não? Dizer... Você... Ah, não acontece. Aí você... Não abster de fazer comentário. Aí você recebe... Aí, claro, você recebe no seu scrapbook do Orkut centenas de links, metade é vírus, mas tem um do YouTube que funciona. E você abre, você vê o vídeo e você vê um filme pornô na praia. E ela tá reclamando de quê? O quê? Uma pessoa filmou a sensação dela. Ela faz um filme pornô na praia. É lógico que alguém... Calma aí. Primeiro a gente tem que aplaudir a pessoa que filmou isso. Por favor. Meu herói! Cara, se você estiver precisando de um amigo, me liga. Pode entender. Não, é italiano. Ela tava lá na Itália. Ragazzo! E outra coisa. Na Espanha, gente. Ragazzo! É, na Espanha. Se você precisar de um amigo... Olha só, ela estava na aba, na casa de um amigo. Numa mansão de um amigo particular. E foi lá fazer o, sei lá, enfim... Tomar banho. Tirar a cica no mar com o namorado. Não é no mar, cara. Foi na areia. Foi no mar. Não, e na areia. Hã? É na areia, cara. Foi no mar. Eles vão andando. Não, peraí, para tudo. Então, a cena não foi pro YouTube. A areia deve arder pra caramba. Não, peraí. Eles foram andando de ladinho pra água. Eles estavam engatados já há muito tempo. Mentira. Não, não tava. Eu vi isso, cara. Eu sou com a mente muito poluída. Live real. Você é uma pessoa muito precoce. Calma, Cadinho. Calma, Cadinho. Peraí. Eu tava fantasiando na hora, então é isso? Estava. Você tava vendo coisa que não tinha. Isso ela não tinha filmado. Olha só. Eles estavam ali, naquela coisa contigo, aquela coisa, sabe? Que sai na conta mais. O que sai na conta mais estava lá na areia. Quando, quando eles começaram a se engatar junto e entrando pra água, eles foram de ladinho pra água, cara. Ficou bem engatado. A ferma ratinho com aquela música em francês no fundo. É, completamente. Não, mas assim... Mas olha só. Aumenta lá pra cima. É, mas assim, eles vão pra água. Aí eu pensei o seguinte. Eles vão fazer os movimentos que ninguém vai perceber e eles vão sair felizes. Mas não! Eles conseguiram! Pra fora, que nem todo mundo faz, eles conseguiram! Parecia coelhinho! Caralho! Parecia coelhinho! Que bonitinho! Eu acho que esse pessoal todo aqui é virgem. O quê? Por que a gente tá falando de uma cena de sexo exótica no mar? Continuemos. Aí o Ming não é virgem porque ela é necrófila. O Ming, conta... Ela estupra os cadáveres. O Ming, conta a última vez que você foi flagrada no mar, transando com seu namorado. Deus me livre, gente, sou virgem, pelo amor de Deus. Ninguém flagrou porque o namorado dela era um cadáver, todo mundo correu. Ai, gente, é verdade. Enfim. Faz sentido. É gelado. O cadáver, é. Ou o cadáver? É, o mar. Olha a hipotermia, hein, o Ming. Então, quer dizer, né? Fazer com cadáver deve ser legal, que é tudo durinho, né, Yumi? Ai, que horror! Gente, é verdade, o Ming de broxar! Meu Deus! Aí o Ming se animou, galera! Tira o bisturi da mão dela, por favor! Gente, agora, sessão... Epa! Sessão Oriente Médio. Que não, peraí, não tem nem foda Cicarelli ainda. Acabou! Eu tô no fogo da Cicarelli ainda, mas acho que tá encerrado. Aqui, Oriente Médio. Peraí, faltou falar... Não, peraí, para tudo! Tá bom, não vou falar mais desse cara. Você vem com o homem, faz bem pro ver a mar. Corimar, mar. Então, tuna. tem uma série de vídeos que são músicas de verdade, são clipes de verdade de artistas do Oriente Médio e são a piada, entre eles, é Tunak. Na verdade, é o seguinte, nós devemos respeitar as diferenças culturais. Em alguns países... Olha quem está falando. É, você não tem moral pra falar de nada e nem de cara, eu respeito muito as diferenças culturais. Não. Eu respeito. Não. É só passar longe de mim que eu respeito. Não. Olha só. Olha só. É, os indianos, eles têm uma noção de coreografia e de música muito peculiar. Mas peraí. É muito deles, entendeu? Antes de tudo... Eles acham legal, gente. Calma aí. Antes de tudo, eles são habilidosos, sim. Não, eu, cara, eles dançam muito bem. São, sim. Uhum. Agora, são engraçados. Ele só usa os poderes dele pro mal. Entendeu? Então. Eles são exóticos. É uma coisa sabe exótica. Aquela coisa... Sabe, vou dar um exemplo. Beyoncé vai terminar assim. Beyoncé já vai tá assim. Vai terminar assim, cara. Bombadilha total. Beyoncé e Shakira, elas vão terminar pra Budeva. Elas vão pra Índia fazer clipe. Elas não sabem mais o que elas fazem. Elas começam a dançar, ela vê o coreógrafo, mas tá faltando alguma coisa. E começa aí a bater na cabeça. Elas dão um tiro no coreógrafo e agora é comigo. Agora começa a baixar. Começa a bater na cabeça, baixa a cabeça na parede, roda três vezes, tem que botar pra trás. É muito engraçado. Muito engraçado. Vai terminar tudo pra Budeva. Aproveita e coloca no YouTube lá, Tortura, Shakira, o clipe dela com Alejandro Sanz, pra você ver o que é alguém dançando sem coreografia. Tem, Prabu Deva, não, mas é muito difícil. É muito difícil saber achar Prabu Deva, escrever Prabu Deva, então a gente não vai ensinar. Então procura Rivaldo, Sai Desse Lago. Sai Desse Lago, que é um clássico, tem legenda pra você cantar junto. Inclusive o Ditian e o Luan sabem a música de cor. Canta aí uma palhinha pra eu sei. Vai lá, Rivaldo, sai desse lago. Mãe aguardente no meio desse lago. Vai chover, okay, vai chover. Tá bom, tá bom. Tunak é ótimo. Também. Gente, a voz daquela mulher é de verdade? É de verdade. Não é possível. Não, essa voz. Até agora ninguém entendeu muito bem. Presta atenção, gente. Se você falando da voz, eu ainda acho pior a voz daquele Viet Kid cantando. Quem? É pior. O Viet Kid, é o garoto vietnamita. Muito engraçado. Viet Kid, Viet Kid. Muito engraçado. Tipo assim, ele tem dois palmos. E os dançarinos. Ele é do tamanho da Yumin. São verdadeiro World Trade Center. Então ele é um sapo, né? Quase. Cara. Por incrível que pareça, ele é menor que a Yumin. Impressionante. Ai, cara, então ele é um anão, né? Para, gente! Ai, coitado de mim. Assim, não, então, acho que ninguém entendeu muito bem, é isso. É, eles pegam as músicas, eles colocam legenda em português nas músicas. Eles não, calma que a gente. Não, a galera, eles não... Brasileiros ocupados. Isso, muito ocupados. Que realmente fazem sucesso no Oriente Médio e traduzem e fazem uma legenda aproximada do que seria em português. E isso fica muito engraçado. Uma coisa meio... Muito foda. Uma legenda feia. Dai Leon. É, uma legenda feia. Exatamente, lembrou uma coisa bem. Uma meio Dai Leon. Dai Leon, fizeram também do Changeman. Fizeram. Brasileiros que poderiam ir trabalhar nas distribuidoras de vídeo, Flash legendando filmes de verdade. Ia ser muito mais. Mas preferem continuar no ramo da pirataria. Exatamente. Aí, legendando seriados que eu compro. É verdade. Baixo. É que eu compro. E eu viajo toda semana pra poder assistir. Água. Água. Ah, água. O single, o único single da Sheila Mello. Não, tô te oferecendo água. Eu pensei que ia falando disso. Sério, eu estou falando disso. Água, estou virando água, corredeira abaixo. Cara, muito bom. A letra é maravilhosa. Eu nunca vi uma oportunidade. Se vocês não sabem, escrevam Sheila Mello, água. Exatamente, Sheila Mello gravou um PV, um clipe. Sheila Mello tem uma música, um clipe que chama Água. Mas ela é, assim, o povo pensa, ela só gravou isso porque não fez sucesso. Não, é porque a música é tão boa e o clipe é tão bom que ela não precisa gravar mais nada. Exatamente. Então, ela já tá canonizada. Ela com a bunda dela e a música dela, acabou. Acabou. Você vai conhecer o nome do diretor do clipe aí? Não, ele não quis pagar esse mico. Ele manteve o nome dele bem escondido. Sheila Mello. Quem será que... Foi uma gravação amadora. Compôs a música. Sheila Mello. É, Sheila Mello. Deve ter sido ela mesma. Nem isso ela compõe ela ali. Ela cantou, sabe onde foi gravado também, cantou, né? Mas agora, o que ela não fez, com certeza, foi compor, foi instrumental. Eu tenho... Com certeza. E nem filmou, porque senão não pode estar lá. Ela bateu filmou, o bandeiro. Ela deve ter botado pra gravar automático. Ela filmou o espelho, na verdade. Exatamente. Ela se filmou, ela dirigiu, ela fez tudo. É, pode ter sido. Gente, essa música é muito boa mesmo. Muito boa. E se não fosse a mamãe não, YouTube... Não tem, não sabe, não? Vocês não lembram da música? Eu não vi. É que é tão boa que... Virando água... Corredeira abaixo. Você me... Ah, não, eu canto mal pra cacete. A música, assim, é mais sexual que o vídeo do Cicarelli. Não é, gente. Não, ela canta com uma bunda, né? Não, mas peraí. Uma poesia. Tem uma parte... É tipo Ace Ventura, ela fala pra você. Você também quer, não sei o que lá. É bizarro. É engraçado. É quase uma Cicarelli. Tipo assim... Essa água que tá em jogo não é a água que tá no potinho, não é a água que cai lá da cachoeira, mas é uma outra água que brota de um outro lugar. Agora faz sentido. Okay? Se vocês assistiram aquela novela tosca do Manuel Carlos, lembra do depoimento da velhinha? É isso. É dessa água que estamos falando. É o depoimento da velhinha, eu não lembro. Tô toda babada. É, procura no YouTube que você vai achar. Vaginas da vida. Lógico, vaginas. Não tem no YouTube. É verdade. São vaginas da vida, procura no YouTube. E outra coisa, gente, Guilherme Zaiden. Esse aí é o... Esse gordinho não entra no céu. Eu acho que ele, pra mim, ainda é o brasileiro mais visto no YouTube. A mulher... Você não, ele para o YouTube, é o brasileiro mais visto. Não, não, não, não. Não, tipo assim, aquela moça daquele vídeo do vai tomar no cu. Pi, né? Vai tomar no cu. Ela, que nós vamos falar dela ainda, ela tá chegando perto. Só que, pra mim, eu dou mais valor... Não, mas só o vídeo dela já tá sendo mais assistido que o Guilherme Zaiden inteiro. Só que eu dou muito mais valor ao Guilherme Zaiden. Ele é muito mais criativo. Porque ele é muito mais criativo. É verdade. É muito mais... Não, mas quer ver? Olha só, eu não vi todos os vídeos dele. Mas pra mim, o melhor é o Tapa na Pantera. Eu não é do Guilherme Zaiden? Ai, não, não é. As coleções e o Emma, é perfeito. Calma, Tapa na Pantera? Eu Tapa na Pantera foi... Pantera. De início, as pessoas acharam que aquilo era verdade. Mas tava justamente na cara que aquilo era montagem. Ainda mandaram pra mim dizer, mas era só que mulher. Eu sinceramente, cara, tudo que faz muito sucesso falando de, ou muito palavrão, ou falando de maconha, blá, blá, blá, acho isso muito fácil. Você, não, você não, olha pra ela, você fala assim, assunto, não, o jeito da mulher mesmo. Você olha pra ela e fala, daqui a um mês ela vai estar no Zorra Total falando tapa na pantera de 5 minutos. É, eu acho assim, ridículo. O vídeo é engraçado, é, mas só que eu acho que foi Guilherme, não sei das quantas, é o não mesmo. É o não mesmo. É, porque ele é não muito criativo. Eu ouvi uma entrevista com eu ouço o Nerdcast e ouvi uma entrevista com ele que ele disse que é justamente isso, ele não quer ser visto como um novo comediantezinho que vai terminar no Zorra Total. Porque ele sabe o que é bom e ele sabe o que não é bom também. Então, Zorra Total é uma merda, ele sabe disso e ele não tem pretensão nenhuma artística. Entendeu? Tanto que ofereceram. E outra coisa, você acredita que ele tem net de escada? Não, ofereceram ele pra ele fazer uma peça de teatro. Só que ele comentou nessa mesma entrevista, ele comentou que ele não ia fazer porque acabou o prazo e ele não tinha escrito nada. Porque ele não sabe escrever assim. É sob pressão. É uma nada, coisa hobby falar, mesmo. É hobby dele, pronto. Tanto é que ele não é esses emozinhos que tem fotolog, que fica fazendo cara tirando foto de cima, assim, não. Assim, ele faz o seguinte: ele é simplesmente nós um cara estranho. Ter alguns ouvintes emo, assim, cara. Coloca, procura no YouTube o usuário G. Zaiden, que é o usuário dele, e vê todos os vídeos dele, porque são muito bons. Tá tudo lá no vídeo. É normal, gente. Às vezes ele gosta de gravar vídeo e tal, mas isso não significa necessariamente que ele queira ser artista. Muita gente grava vídeo. Não, ele já disse que ele não quer ser artista. Ele já deixou claro. Ele, de graça, ele é muito criativo. E a hora que ele brota, a hora que ele quer fazer uma coisa engraçada, ele faz. Ele com certeza. Ele com certeza. Você já tá pagando pau demais dele. Ele com certeza. Não, porque o cara. Não, é o brasileiro mais visto do YouTube. Vou pagar pau sem que eu morro de inveja, sim. Eu gostaria de ser ele. Cara, eu quero ficar famoso no YouTube. Eu gostaria, sim, de ter os mesmos views que ele tem. Dá licença. Eu também. Vai dizer que não. E ele é bonitinho também. É? Com certeza, eu acho. Principalmente em condições ruins. Marli! Sinceramente, eu não acho. Marli! Gente, se você está. Você. É, tem aquela síndrome indie, que você não gosta de nada, que todo mundo gosta, você quer uma coisa peculiar que só você vai ouvir com certeza na sua rua. Ninguém vai conhecer, ninguém vai conhecer a Marli, cara. Ninguém. Você tem que entrar em www. Toca um pouquinho de Marli aí. www.marli.cjb.net. Lá tem a discografia dela. Marli, ela é um pop star, um trash star. Nem ela deve saber, que ela é empregada doméstica. Lógico que sabe, ela tem clipe. Ela responde e-mail dos fãs. Não. Não, toca um pedacinho da música da Marli pro pessoal conhecer. Marli é um fenômeno. Todos nós ouvimos, não é isso? Muito agora, Marli. Eu sou fã da Marli. Qual sua música eu preferida? Gosto do último, o melhor álbum dela é Colosso. Colosso? Agora, explique o que é Colostro pra esse pessoal. Explique o Ming. E o Ming e Colostro. Então, Colostro é o primeiro leite quando a mulher vai amamentar lá. Que ela acabou de ter filho. Aí sabe é o primeiro, a primeira caixinha que ela compra no supermercado? Não. Ué, eu entendi. Não, entendi. Mas, é um colosso. Pelo amor de Deus, mulher amamenta. Mulher amamenta, alô. Ah, que sai do peito. Isso, sai do peito meio estranho a princípio. Até a mulher. Eca! Alimento direito e tal. Então isso, primeiro leite, assim, sai e é chamado de colosso. Tá vendo? Olha o respaldo cultural de Marli. Aê! Colosso! Colosso! Se fosse por ela, só o Ming ia saber o que era Colosso. Exatamente. Peraí, Colosso tem alguma coisa a ver com. Colosso tem alguma coisa a ver com Menarca? Não, Menarca. Eu acho que eles são irmãos. Eles são a primeira menstruação. Mas a pessoa que inventou esse nome tem alguma coisa a ver. Ele olhou pro lado, Colosso. Olhou pro outro, Menarca. Ele tava. Não, peraí. Por que tudo que a mulher faz da primeira vez tem um nome legal, tudo que o homem faz da primeira vez não tem legal? A primeira ejaculação masculina tem um nome legal? Tem. Vamos batizá-la. Qual é? Tem que contar. Aliás, mande um e-mail batizando a primeira ejaculação masculina e nós vamos escolher a melhor. Por quê? Mais criativo. Porque se o primeiro leite, a primeira menstruação feminina tem um nome legal, nós homens precisamos dar um nome legal para nossa primeira ejaculação. Concordo. Vamos fazer a campanha? Vamos criar uma comunidade no Dê país. Nome para a primeira ejaculação. Depois, porque as mulheres são aí independentes, estão cheias de nomes legais aí no desenvolvimento do corpo delas. A gente tem nada. E a gente não memoriza. Essa? Nós não conhecemos nosso corpo porque nós não temos nomes legais, legais para nos guiar. Também acho. Não é? É isso aí. Então. Falou tudo. Xuxa demoníaca. Esse todos nós conhecemos, o pessoal. Ai, Deus! Para, eu tenho medo. Aí o Ming tem medo de tudo. Mas é assustador. A galera já conhece, o pessoal do JKS já conhece, já teve o prazer de se encontrar com o Rei Xuxa. Todo mundo com o Rei Xuxa. Mas falando em Xuxa, então alguém já conseguiu achar o vídeo pornô da Xuxa? Eu já vi. Não, não é incrível. Eu já vi também. Não é incrível. Não tem o Amor Estranho Amor completo no YouTube. Gente, isso me lembrou uma coisa muito bizarra. Só tem o pedacinho que ela pede pro moleque botar a mão no peito dela, né? É, só tem essa parte. Sério? Ei, eu li esses dias, foi na revista. Esse cara, hoje em dia, né, ele é médico, sei lá, ele já tá adulto, que tem poucos anos, ele chegou e falou que o sonho dele agora, ele quer gravar um filme pornô que tenha a Rita Cadillac com ele. E a Gretchen. E a Gretchen. Uau! Predador versus Alien, é por aí, ó. Não! É sério! Não! Depois de Fred versus Jason e Alien versus Predador, vem aí! Imagina. Rita Cadillac versus Alexandre Frota. Palmas! Vocês conhecem. E parece que já estão sondando. Ah, procurem no irmão pornô do YouTube, pornotube, o Laconga Sex. Xtube, xtube.com. Você que tá de madrugada sem fazer nada, xtube.com. É o quê? Sobre o quê? É o YouTube pornográfico. E o pornotube? E o pornotube, não é melhor? O YouTube eu acho que agora é pago. Não. É só dessa. Assim, eu sei que o pornotube não é pago, eu não entro, entendeu? Não, eu entro. Mas amigos meus que entram todas as noites, inclusive, eles falaram que não é pago. Não era pago. Eu lembro que a última vez que eu entrei, porque eu entro. A última vez que eu entrei, não foi amigo seu, tinha não. Coisa paga. É verdade, foi um amigo meu. Eu não entro. Eu só passo. Então, aí no Xtube, eu também passei por lá assim. Eu vi por fora assim. E muito legal, tem um conteúdo muito legal. E tem o Laconga. Laconga Sex e o filme da Gretchen é imperdível. Não perdão. A Gretchen é um ícone, né? Fala sério. Gretchen é o que ela quer. É o atalho. A Gretchen tá quase chegando no patamar Shinigami. Yuming, você que conhece de cadáver, a Gretchen com tanto silicone assim, diz se ela não vai mumificar quando morrer. Vai calcificar? Olha, eu acho que vai calcificar, vai. Vai, não vai? Vai, capaz de endurecer tudo que é. É bom que nós teremos a Gretchen para sempre preservada. Preenchimento, né? Vai ter outros filmes necrófilos da Gretchen. Isso, né? Cara. A nossa civilização daqui a um tempo vai ver aqueles fósseis arredondados. São os silicones. É verdade. Na pedra. Cara, os arqueólogos do amanhã, né? Com certeza. Aquela, como é que é o nome dela? Desci. A Shinigami é morta. Shinigami! Shinigami é a Jujuba nova. Shinigami. É a Jujuba do Shinigami. Então, que é o anel. É a propaganda. Que é baseado no anel. Ela tem formato de anel. Pode colocar no dedo também. É, cara. Muito bom. Então, ela tá muito mais inteira do que a Gretchen. Mesmo. Nossa, mesmo cheia de silicones. Pra você ver. Faz sentido sim pelo acúmulo de anos. Não. É. Né? Já que a gente tá falando em. Shinigami, muito deixa eu bom! Contar uma que eu ouvi. Quanto? Tentaram escrever o nome do Chuck Norris no Death Note, Death Note pegou fogo. Meu Deus! Cara, Chuck Norris. Gente, quem vence? Chuck Norris ou The Sea? YouTube! Vamos lá! Vocês já viram Silvio Santos no YouTube com aquele flagra daquela menina? Meu Deus, cara! Conta! Tem até a lindinha da Maldição do Bambu, tem, né? O Pânico fez. Eu assisti aquilo, acho que umas 10 vezes, antes de conseguir pronunciar alguma palavra. Aquilo incrível, foi um colostro. Um colostro, foi uma menarca. Muito bom aquilo. Colostral. Impressionante. Eu tive um colostro quando eu vi aquele vídeo. Cadê seus peitos? Ok, então. Opa! Edita isso, tá? Ok. Que minha mãe tá ouvindo. Anyway. Aí o Ming fez uma cara, gente, na hora que você falou cadê seus peitos. Porque tava ali, agora não tá mais. Enfim, gente, a galera é o seguinte. E o Ming, cadê meus peitos? Aí o Ming é da altura dos peitos do Ming. Anyway, gente, muito legal. A menina na década de quando aquilo? Ai, muito. Não sei, cara. Década preto e branco. É preto e branco. Cara, é capaz de o cabelo do Silvio Santos ainda ser natural e os dentes também. Isso algum dia aconteceu, mas ele ainda não era cabeludo. Quer dizer, ele já deixou de ser cabeludo. Cara, o Silvio Santos também deve ser um Shinigami. É verdade. É mesmo, cara. Ninguém lembrou dele. Não, mas ele não é um anel. Todo mundo SBT é Shinigami, cara. Que isso? Não, ele não é um anel. Como assim? Então. É uma coisa. Olha só. Aí a menina virou pra ele. Perguntou o seguinte, não, isso não, no programa não, é auditório. escrevam Bambu e Silvio Santos. Pronto, a gente não vai falar mais nada. Eu já vou falar. Não vai dar spoiler. Não vai dar spoiler do que ele mesmo riu, né? Vai fazer o quê, cara? Vai fazer o quê? Mas ele riu porque ele tava sem graça. Ele tava sem graça. Ele ficou sem graça. Ele ouve um colostro desse, você quer fazer o quê? Pra você ver, naquela época não tinha censura, era tudo ao vivo. Mentos com Coca-Cola. Clássico. Clássico. Eu tenho medo. Isso tudo começou com a polêmica. Aliás, primeiro, tudo que eu queria ter descoberto isso. Tá, rapidinho. O Mentos com Coca-Cola ajudou a popularizar muito o YouTube, cara. É, na questão das pessoas, para seus vídeos, né, fazendo muito, isso. Muita gente começou a... mestrado em cima do, da Coca-Cola. É, minha monografia é sobre isso. Várias pessoas foram nos programas, experimentos. Peraí, Dichan, a sua monografia vai ser sobre mentos com Coca-Cola? Ué, vai, por que não? Se você não faz direito... Mas isso é direito, não é? Botar mentos com Coca-Cola? Eu, acho isso, eu acho isso errado. Eu acho isso errado também, cara. É esquerdo. É verdade. É esquerdo, né? Não, na minha tese, na minha monografia vai ser sobre isso. Sobre isso, a escassez de termos técnicos no sentido de nomear as classes e os fenômenos corporais do ser humano enquanto homem. Ajudem a monografia do Dichan e mandem nomes pra primeira ejaculação. Do ser humano enquanto homem. Ser humano. Aquele termo jurídico da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Tem muito isso, tem jurídicos. Eu tenho lido muitos textos. Cara, tem um vídeo desse no YouTube. O que é direito pra você? E a pessoa começa a falar. E o cara começa a falar uma coisa nada a ver e tá legendado. Uhum. Muito engraçado. É um clássico também, pessoal, ninguém conhece aqui. Mas procure lá. Direito, o que é direito? Bota assim, vocês vão rir muito. Ah, foi no YouTube esses dias, eu vi um vídeo no YouTube muito engraçado. Um garoto do tempo, de um jornal americano, que ele tá dando a previsão do tempo, de repente aparece uma barata no estúdio, ele se revela mó pichona, ele começa a fazer um escândalo, começa a gritar. Gente, é muito engraçado. Me lembrou esses vídeos que tem de cockroach. De séries americanas, assim, séries não, de programas americanos, tem previsão do tempo também, o moleque tava falando, ela começou a passar mal. Eu vi o seguinte, uma da mulher do tempo que ela tava dando a paradinha, ela começa a rir. Igual ele levou de Vibe. Ai, começa a rir e tal. Tem gente que come mosca. Inclusive, o que eu tava falando sobre a grande família, quem ficou famoso foi o pai. Porque ele foi dar uma entrevista. Ele comeu uma mosca, né? Calma aí. Isso tá no YouTube e aconteceu com a Globo. No Bom Dia Rio, a mulher tava lá entrevistando assim, ela batia o microfone na mosca pra moça sair. Foi esse mesmo que eu vi. Aí o cara com bigode igual aqueles aviões marinhos, aí foi, virou... Vai lá e engoliu a mosca. Tem outro nessa linha também, daquele camarada esportivo da Band que ele apresentou o programa Bêbado. Bêbado! Milton Neves não. Foi Banucci. Ela tava trepa. Não, pra não sair. Cara que tava no Jornal Nacional e foi mandado embora e foi pego comendo sanduíche. É o Banucci. Ele também. Ele saiu da Globo. Não conhece a história, não. Olha, entrou no ar, voltou o jornal pro ar e tava comendo sanduíche. Por falar em sanduíche, YouTube, sanduíche ishi. É muito famoso também. Exatamente, Ruth Lemos para todos nós. Tia Ruth Lemos, famosérrima. Qual o carro que ela tá ocupando hoje? Cavadora de braço? Cri. Não sei, cara. Ela é nutricionista, quer dizer, pelo menos era antes. Ninguém levou ela a sério. Então, na verdade, ela ganhou um quadro, não é pra ser nossa. Ela tinha algum carro político? Não sei. Gote, tinha assim. Na tia ia. Ruth, Lemos, 3, 4, 4. Seguinte, eu sei. PSDB. Ela foi no Jô Soares. A gente não vai falar. Vocês com certeza devem conhecer. É só digitar Ruth Lemos. Aí vocês vão achar lá. A tia Ruth Lemos. Eu vi um vídeo de um cara, isso lá nos Estados Unidos. Tava na faculdade, todo mundo assistindo a aula serinha. Aí lá embaixo. O garoto recebe uma ligação. Superman! Todo mundo para, inclusive o professor, com aquela pinta de mal, assim, o professor para olhando pra ele. Alô? Já estou indo pra ir agora? Aí ele levanta, tira o terno, aí tem a roupa do super-homem por baixo, aí ele sai correndo pela porta de entrada e todo mundo levanta, assim, isso começa verdade? A fazer papo. É muito bom. Esses dias, em meia aula de fígado, eu viajando, eu lembrei desse. Aqui, aulas de quê? Fígado. Fígado. Aprendendo a cozinhar fígado com o quê? Fígado de quem? Aula de culinária. Na aula de fígado, não prestei muita atenção, eu tava meio que viajando nessa tem aula. Tem aula assim de coração, assim? Tem, pâncreas. Que legal, cara. E o Ming, você já viu um pâncreas? Por que as minhas aulas não tem nome? O que é o pâncreas? Pra que serve o pâncreas? Ele é frio, ele é muito feio. É uma banana, frita? Não, é uma coisa assim, parece... É um milho. Parece uma casquinha de sorvete daquelas do McDonald's, sabe? Uma coisa meio assim. Agora, sempre que eu olhar pra casquinha, eu vou lembrar de um pâncreas. Eu nunca mais vou comer casquinha de sorvete na minha vida. Você mas nunca comeu casquinha de sorvete, Flavinha? Eu já comi. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Árvores! Arvoroso. Arvoroso é Jesus. Esse é ótimo. Não precisa comentar nem mais nada. Nem vou comentar. Vocês devem conhecer. Caso você não conheça, Jardineiro Jesus. Falando nisso, quem souber quem ganhou nos prêmios da MTV, ou se já teve os prêmios da MTV que estavam concorrendo? O Guilherme Zaiden, esse vídeo do As Árvores Somos Nós, e o Vai Tomar no Cu estava concorrendo também. Qual dos três que ganhou? Você Vai Tomar no Cu, qual das versões? A normal. Não é da Eliana, não. Não, não. Nem da Eliana também. A Eliana é mais punk, mas é da mocinha lá que eu esqueci o nome mesmo. Cara, eu não vi isso da Eliana, tem que ver. Eu também não vi ainda da Eliana. Eu também não. E outra coisa, se você era fã da Eliana dos Dedinhos, não veja esse vídeo e mantenha seu, dedinho, a chama, tá porque ela pega o dedinho dela e faz uma coisa perpostral. Você não vai querer saber. Não, mantenha a chama do seu sonho viva, não veja a Eliana falando vai tomar no cu. Sonho viva. The Sims. Tem uma série no YouTube que o pessoal vai pro The Sims. Tava até falando da Beyoncé agora há pouco. Cara, né? Eles reproduzem os clipes, né? Com o personagem The Sims. Mentira. Que é muito igual. É a Beyoncé e quem mesmo? Shakira. Muito igual. Muito igual. Aquilo The Sims. Literalmente cara, bizarro. É muito engraçado. Mija de rir. Eu quero bom, ver. Né? Muito engraçado. É muito bom. É, gente, falando de MTV, Dado Dolabella versus Lobo. É verdade. Lobo? É, quem é Lobo? Ele é um pouco mais gordo que os lobos, né? É. Mas enfim. João Baleia? Principalmente se fala de lobo. É. João Gordo. Ah, parece lá o Lobo. Eu acho que eu sei culpa de quem é isso. É que quando a Otis morava na rua... É quando a Otis morava na rua, ela não via MTV, ela não, sabe, ela não conhece o João Gordo. Ei, mas é que... Ele com os lobos. Mas é que aparece no YouTube lá, o bafafá que teve lá com eles, aqueles... Um queria bater no outro, ele fala muito legal. Aqui umas mil vezes ao cubo infinito. Você tá no movimento rock, cara. Você tá no movimento rock. É rock não, é punk. Sai daqui! É tudo igual. Sai daqui! Sai daqui! Parecia eu brigando na quinta série. I was robbed by two men. I was robbed by two men. Muito legal. It's very você my quer... life. It's very my life. Se você quer aprender inglês e acha muito chato as suas aulas de músculos, você... O quê? Suas aulas de pâncreas. Vocês, por favor, vão no YouTube e digitem o quê? Eu não sei. É... Japanese English. Coloca o link. Coloca. Eles fazem altas coreografias pra você lembrar. E você vai dançando na rua, lembrando a frase. É o máximo. Que você aprendeu. Muito bom. Tem até um vídeo que, inclusive, foi o Ming que comentou comigo. Que muito engraçado, por sinal, que são os três coreanos. Que eles imitam esse vídeo japonês do I Was Robbed by Two Men. Só que fica muito engraçado porque eles imitam a mulher. E tem um cover americano desse vídeo também. Tem das meninas fazendo. Ah, mas americano é graça. Não é, são louras e lindas. Mas falando em japonês, falando em inglês, vocês já viram aqueles dos japoneses que tentam falar inglês e levam surras? Levam porrada! Muito legal! É muito bom aquilo, tenta colocar. Pode falar, Tchan. Não, é um grupo de comediantes que geralmente são sempre os mesmos, né? É. Eles são super engraçados e eles... Tem o Library também, né? É o melhor. Que tem várias provas, né? Aí tem eles na Biblioteca Silenciosa que eles brincam de tipo, eles fazem brincadeiras idiotas, eles não podem rir. Não podem rir. Aí eles tiram na sorte, quem tirar a caveirinha vai ter que pagar uma prenda. Aí, aí a prenda fica mudando. Geralmente a máquina de tapa é muito boa. Mas geralmente a prenda ou é muito nojenta ou é muito colorida. E eles não podem se manifestar porque eles estão no meio de uma biblioteca com gente estudando. Que isso? Chupando chiclete. Enfim, aí o Ming não tem educação. Tem aquela da sala de aula também. Esse da sala de aula. E o Ming está mascando um pâncreas, o Ming. Para de mascar esse pâncreas. Que nojo, e tem também as pegadinhas japonesas, aquela do táxi. Tadinho do galo. Gente, peraí, gente, peraí. Aquele da sauna. Aquele da sauna. Peraí, sauna que o cara sai andando só aí. Não, peraí, gente. Eu recomendo. As pegadinhas japonesas são muito maléficas. São, eles são maus, de verdade. Eles fazem pra poder humilhar. Não tem pena, não tem pena. Japonês ralando a bunda na neve pelado é muito massa. Cara, e aquela da praia? Vocês viram da praia? Não. O cara entra na caixinha lá do banheiro pra fazer o número 2. Na hora que ele... Não, a história não é essa. Não, peraí. Não, mas tem um desse na praia. Não, peraí, porque essas pegadinhas são assim. Tem a versão horrível e tem a versão piorada da pegadinha. Então a versão horrível era o seguinte: eles sentam na cabine do banheiro, daí o teto do banheiro abre. Isso. E a privada sobe pro teto. E o cara fica sentado lá em cima, na rua. É, todo mundo olhando. E a versão piorada. Aí a versão piorada depois é essa: é na praia. É na praia, a cabinezinha do banheiro tá na beira da praia, eles sentam na privada. De repente, a parede do banheiro abre, a privada tá amarrada num jet ski. Exatamente. E sai arrastando ele na privada pelo mar. Só que o que acontece? Tem um cara que vai mostrando, tadinho, fica com pena. Ele chega correndo até a cabine do banheiro, ou seja, está muito apertado ao extremo, ocupa infinito. Quando ele senta. Quando ele senta na privada. Puxa, tipo, puxa. Então, tipo assim. Cuspiu sua cara, cara, desculpa. Vai, continua. Cuspiu a cara. O humano é uma coisa maravilhosa. É. Ai, o que aconteceu? Aí o Ming não gosta. Já disse que puxou o cara caiu pra trás, assim, e foi a privada, foi tudo. Só que a gente vai estar quase saindo do cara, meu. Tadinho, ele terminou cara. E fez no mar, eu acho, cara. Quer dizer, se você quer destilar todo o seu veneno por pessoas e se imaginar fazendo aquela maldade, eu acho, assista. Não, melhor. Faça uma pegadinha japonesa. Não, melhor. Veja as pegadinhas japonesas, anotem as ideias e mandem pro Topa Tudo por dinheiro e ganhe R$50 se ela for escolhida. Topa Tudo por dinheiro no passado. Entrem na comunidade, volta Topa Tudo por dinheiro. É. Isso. Eu adorava. Isso me lembrou as pegadinhas do Topa Tudo por Dinheiro que teve. Como assim a gente não tá falando da rainha aquela do YouTube? Aquela da caveira. É ótimo. Essa que deu problema. Essa que deu problema, que teve gente que desmaiou e tal. E que foi cansado e tirou do ar. Cara, mas ainda tem lá. Será que o Ivolanda foi muito não é mais exibido. Ivolanda é verdade. Onde está? Eu adorava o Ivolanda. Adorava, mas sabe quem é que foi recontratado? Cara, a Ruth Ronce devia ser irmã da Dercy Gonçalves. Ela é muito parecida. É verdade. Então, velha. Ruth Ronce, ela tá fazendo pegadinha pra Record. Tá. Aquelas pegadinha pra Record completamente combinada. Graça, né? Completamente combinada. A pessoa ganha R$50 e ainda vai dando risada, assim, né? Pra falar o texto. Com certeza. Não é real. Não. Sorria no Record, mas esses. Ah, não, esses são leves. Esses são leves. Então, mas esses são leves. Os que são bem reais. Aqueles da Rede TV, com aquela mulher idiota, super pop. Ridículo. Aquilo é muito nada a ver. Não, e como assim a gente está falando de YouTube e não está falando da rainha do YouTube? A majestosa colossal Menarca. Menarca é a rainha do YouTube? Fala Sônia, gente! É mesmo. Oh, rainha do Queen! Ela é a Queen do YouTube! Cara! Queen! Muito bom! Eu vi no Super Pop da entrevista ela falando. Que ela foi no Super Pop. Foi. E ela foi no Luciano Huck também. E o Ming, eu adorei. Eu adorei ela no programa do Luciano Huck. Ela cantando o Ming, foi lindo. Com o coração. Com um colar. Colostral. Com colar réplica do coração do oceano. Não, ela vestida de sonho e tudo. É, cara. Sabe o Ming? O Mi, o cara que filmava, ela fica falando Mi, ela fica chamando pra um tal de Mi. Sei, Mi tá risada lá. É, então, ele apareceu também no Super Pop, ele é o cara que filmou, ela trabalha na empresa, ela faz uma empresa de e-commerce. Tá risada. Tá risada. Aqui, ela tem uma loja, www.lojadasonia.com.br. Então, ela faz uma empresa de lá. Loja com metal. Você quer um monte de coisa. Não, é como se fosse uma loja. Do menino que grava. Não, deixa eu contar. Não, mas apareceu. Não, eu acho que live real, vai lá. Não, mas tem um vídeo dele, desse menino que gravou com ela. Tem o marido dela. Eu vi. Então, gente, ela é faxineira dessa empresa de e-commerce. Aí quando. Omni International. Isso. Daí esse cara que trabalha lá começou a filmar ela, botando no YouTube e tal, fez muito sucesso. Daí essa empresa, vendo o potencial, a própria empresa que ela é faxineira, montou essa lojinha pra ela. E ela escolhe os produtos da loja, parece. Ela não se envolve nada, ela só escolhe os produtos da loja. E no... Eu já fui na loja dela. É uma loja comum, é. Coisa comum, só que tem um skin dela, né? É. A cara dela. É. Para de mascar esse pâncreas! É chiclete! Droga! Aí, não, aí no Super Pop ela falou que alguns dias, teve um dia que ela chegou atrasada no trabalho, porque ela tava na rua dando outorgo. Tadinha, eu vi a entrevista dela. O Thor com caneta vermelha, cara. Eu vi a entrevista dela também. E o cara que filmou tava entrevistando ela e tal. E perguntando: como que você se sente agora que você ficou famosa depois daquele vídeo sobre o YouTube? Aí falou: o povo fica me pedindo autógrafo na rua. Eu nem sabia que era isso antes. Eu nunca vi autógrafo. Como é que ela faz? Ela bota impressão digital? Coitada, ela aí, sabe escrever o nome. Aí perguntaram pro marido dela. Desculpa. Aí perguntaram. Falando com a almofadinha. Não, de cara. Depois eu sou preconceituoso. Pra você ver, perguntar pro marido dela. E agora, como que o senhor se sente depois disso? Ah, tem marido? Tem. Aí ele... Depois eu que sou preconceituoso, né? Aí ele chegou. Não, eu fiquei muito orgulhoso. Foi uma surpresa. É verdade. Meu pai. É verdade. Quer dizer, né? Mas aqui. Por que a Sônia ficou famosa e a babada do Adel não ficou? Mas vem cá, eu acho que esse pessoal não bebeu o Colostro. Não deve. É verdade. Eles não beberam o Colostro. É, que são mais, seres mais fracos. Olha só. A gente tá esquecendo de uma outra entidade. Quem? A entidade do sapato. Quem? Quem quer sapato? Moço. Eu quero sapato, moço. Quero sapato. Quem conhece o Quero Sapato? É um Gremlin. No programa sapato. De hoje. Aquele é um Gremlin, né? No programa de hoje. Aquele é um Gremlin, não é? Hoje não tem pé? Não, cara. É um é um Gremlin aqui. Não, é um boneco genérico, cara, achou na loja de 99. Não é um Gremlin, aquilo não. Aquilo é um boneco antigo. Não é um Gremlin, não é um sapo Gremlin. Qualquer, cara. É um Gremlin sapo. É peludo, né? Não, os Gremlins ou são monstros... Depende ou da versão do Gremlin. Não, tem o Gizmo, que é o Pokémon, é o bonitinho. Peludinho. Que dá a luz aos outros Gremlins, são monstrengos feiosos. Por que os outros que nascem são feios e ele não é? Porque pingaram água nele. Não, porque é isso. O Gizmo é um bicho que não pode dar banho nele. Porque se der banho nele, ou então se der tipo ele, peraí, depois da meia-noite, ele cria monstro. Entendeu? Cara, então, isso. O Gizmo poderia virar um monstro também. Não, ele não vira, ele cria monstro. Aqui, aqui. Não, não cai água nele. Isso eu não. Ele libera os monstros. Ele cria monstro. Ah, tá. Entendi. Aqui. E Jesus the Musical. Quê? Muito bom, cara. Jesus o musical. Ai, mesmo? Muito legal, cara. Que ele vai andando na rua. Ai, é atropelado do nada. Muito bom. É uma pecado, versão. Gente, uma é versão. Pecado, mas é não legal. É pecado. É né? Pecado sim. Tudo que é pecado assim, é ó, assim, você assiste, dá risada, depois vai pra igreja se confessar. Vai se confessar. Que nem você faz no verão, entendeu? Você vai pra igreja, reza o dia todo domingo, aí no verão você solta a franga e volta no outro dia. Depois eu me confesso. É isso aí. Também não é assim, gente. E você tem também o Aí o Survive. Vai, é, Wilson, vai. Vai, Wilson, vai. Wilson, vai. Canta aí. Inclusive no Rio Elétrico. Você tá de sacanagem. Vai, Naval. Quer dizer que amanhã ou depois... Rio, é verdade. Vai virar na boneca do Babu. Na festa dos calouros, aquela banda super famosa em Campos, Oswaldão, teve na festa dos calouros. Ah, não conheço. Na Dom minha Américo. Festa. Exatamente. Dom Américo e seus comparsas. Exatamente. Meu Deus, ele é meu vizinho. Ele cantou na Ele festa. É meu vizinho. Ele cantou. Meus pêsames, Luan. Ele cantou na festa, na vai, minha Wilson, festa vai. Dos calouros. E ele foi lá dentro, se trocou, se vestiu de noiva. Mentira. Com véu e tudo. Vocês estão entendendo? Revelação aqui. E cantou, vai Wilson, vai. Ele cantou isso. YouTube influenciando o carnaval brasileiro, isso, pra você gente, ver. É cultural, né? Olha, deixa eu fazer uma homenagem então aos anões, já que eles não foram muito votados. É verdade. É mesmo. Tem anões na banda do Dom Américo. Eles são muito legais. E eu eles Didan, não pisam o pedal da bateria, eles fazem outra coisa. Verdade. Não, é anão. Eu vi um anão dirigindo. Eu até me animei. Por que os anões não dirigiriam? Porque eles têm a perna curta, né, gente? Como que vão alcançar as paradas lá? Eu até me animei. Verdade. Eu tinha adaptado. Eu já vi uma pessoa podem, sem mão eu dirigindo. Eu também posso. Eu já vi uma pessoa sem mão dirigindo o carro. Carro? Já não. Palhaço. Cara, olha, tem outro foi o que eu falei na abertura. Anões cortando lenha, uma vez eu vi, é muito engraçado. Uau! Nossa, você, tipo aquele joguinho, fica um de cada lado, indo pra lá e pra cá? Não, cara, um sozinho, cara, é muito engraçado. Como? É muito engraçado. Eu quero ver. Você tem no YouTube? Não, olha, não tem. Tem certeza? Nunca procurei, cara. Será que deve ter? Até o minuto passado não tinha. Olha só, galera. E lembra aquela anãzinha que tinha na escola, que era a mulher do Mestre dos Magos? Lembro. Era igualzinha a Mestre dos Magos. No Cefete! É, cara. Mas isso não tem nada a ver. Mestre dos Magos me deu aula, mas eu não conhecia a mulher. Agora, dele. Tem outro vídeo muito bom também, que é um pessoal aí jogando Wii, entendeu? Que ficou muito popularizado ultimamente aí do JCast. Deus, ao mundo aquele pagou, pessoal, é um sem vídeo graça pra caramba. E vou dizer outra coisa. Calma um bocadinho. É um filme polêmico. Um vídeo polêmico, porque neste vídeo tem um carinha que morreu semana passada. Tem um espírito. O cara morreu com 7 tiros. Peraí, que você tá batendo aqui na porta pra investigar o vídeo. Vamos fazer 10 segundos de silêncio. Então, Tem que te morto não, e o Ming entende. Ele deve aparecer em algum momento do nosso vídeo. E o Ming, como... Ele andava de bicicleta na rua de madrugada. Como ele morreu, e o Ming? Ele aparece. Quando ele, eu tô... ele levou 7 aparece... tiros. Ele entende? Aparece em qual segundo do nosso vídeo? Eu não sei exatamente. Na hora que eu tô lá jogando Bleach, eu estou lá fazendo aqueles movimentos menarcais. Lá aparece com o microfone. É o carinha com de emote, jaqueta preta com traços brancos. Ele está sentado olhando pro alto. Ele morreu com 7 tiros. É o cara de barbas e tá da janela. 3 ou 4 dias atrás. E a Lan House é aquela é um careca. E aquela Lan House onde eles aparecem jogando está fechada porque é uma cena de crime. E hoje é um ponto turístico da nossa cidade. Uhum. É verdade. Agora. Uma semana depois. É. Inclusive, organizem suas caravanas para vir visitar. A Lan House é amaldiçoada. Para vir, hoje, para virem visitar, a Lan House é amaldiçoada. Mas só assistam o vídeo por causa disso, porque esse vídeo é uma merda. Agora, caso realmente ficar fechado por muito tempo, a Lan House, a gente tem que chamar a pastora. Vai ter que fazer um baixo final. A menina pastora. Maravilhoso! Conselheiro! Porque realmente... Foi príncipe da paz! Quem é essa? Tem funk de tudo agora, impressionante. Inclusive da Sônia. Coloque no YouTube a menina pastora louca. É muito bom. Ela pastoreia pro demônio. É muita coisa legal. E é isso aí. Eu só consigo lembrar disso. Gente, falando de anão, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei do PornoTube, na verdade. Que uma vez... Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá transando! Tá trepando! Tá comentário sobre isso. Não, é PornoTube! Vocês já ouviram falar em filme pornô de anão, cara? É isso que eu ia falar justamente agora. Se não deixa eu falar... É PornoTube, tá se machucando. Uma vez... Tá se machucando. Live in hell. Daqui a pouco eu vou te mandar pra um lugar que você não vai gostar. A música da Otsu. Eu vou te mandar lá pro PornoTube. A música da Otsu. Eu vou tá... Isso não vai pro ar, não tá vai bom? Pro ar, cara. Sinto isso muito. Não vai pro ar. Aí, o que acontece? Lembra lembra daquele garoto que a gente conhecia? Então, uma vez ele... Na verdade, o nome dele acabou de ser mencionado, mas ele foi cortado pra evitar processo. Claro. Aí, o que acontece? Ele uma vez comentou assim... Cara, você já viu uns vídeos de sexo de anão? É bizarro. Eu, o quê? Como assim? Ele... É bizarro você ver um monte de anão. Aquilo dá nojo. Ele dá nojo. Ele dá nojo. Ele dá nojo. É isso aí. Tem mais algum vídeo, gente, que vocês... Não, tem vários e muita gente tem uma coisa que não tem no YouTube. Vídeos do Suriname. Procurem. Mas o Suriname não existe. Não existe. E se tiver, é fake. É fake. É, com certeza. É fake. E aquela... A única pessoa que conhece a verdadeira beleza do Suriname é o fudido que esteve lá no programa passado. Com certeza. Ele esteve no Suriname, cara, fez um relatório, ele escreveu pra gente o que ele achou do Suriname e a gente vai botar no... Inclusive, o próximo Goals Off tem que ser sobre o Suriname. Sobre o Suriname. Pra você ter uma ideia, uma vez eu e o Live Real estávamos começando na rua e um cara que tava perto da gente com moto, tava assim, estacionado na moto, esperando não sei quem, o cara começou a rir da gente. Como se a gente já falou alguma mentira. Cara, e não acreditou. É verdade. Eu acho que ele ficou tão emocionado. Que Suriname não existe. Com a nossa revelação. Gente, mas olha, eu cheguei a acreditar, porque fazia o quê? Umas 2 semanas que eu conhecia o Live Hell. Exatamente, entendeu? É pra você falar isso, é muito complicado, assim, entendeu? Ok, eu me... Tá bom. Enfim, é. eu cheguei a acreditar na história dele. Mas é verdade. Não, mas é verdade. Mas é muito convincente, sei lá. Mas é convincente porque é de verdade, não é de verdade. E outra coisa, o pessoal ficou... O que que os surinamitas comem de manhã mesmo, você lembra? Maracujá. Maracujá com o quê? Com açúcar, não é? Acho que é, isso mesmo. Maracujá, eu sei que a entidade deles é o maracujá. E a outra é catapulta. É catapulta. O rei. É o deus disso aí. O menarca. A gente vai abolir a votação pro próximo Goals Off, porque já está determinado. Suriname. A gente precisa fazer um grande relatório do que é o Suriname. Mas não vai Suriname ter pauta, porque o Suriname não existe, cara. Não vai ter ele pauta. Ele existe sim, mas ele não é foi, qualquer pessoa que pode... O Suriname. O Suriname é a maior lenda urbana já criada. Eu, a minha... Peraí. A minha tese de pós-graduação foi sobre o Suriname. É mesmo? E resultou em uma folha vazia. Você aprendeu a falar a língua do Suriname? E um dia depois que eu falei, que eu expus a minha tese. Quando eu voltei pra casa, naquele dia, minha casa estava toda destruída. O meu HD estava todo apagado. Olha, foi o sinal. O rastro de maracujá na parede, ele me contou. E meus pais, até hoje, nunca mais foram vistos. Mentira! Tô falando sério. Então, quer dizer... Isso é um sinal. Aguardem, JCast 15 vai ser sobre a verdade, entre aspas. Se nós já não tivermos morrido até lá. É, exatamente, né? Exatamente. A verdade, / mentira, sobre o Suriname. Ok? Então, pesquise... Aquele camarada da Lan não tentou falar pra gente alguma coisa do Suriname? Eu não quis falar nada, porque eu não quis falar nada. Vamos parar de falar. Não, vamos deixar que a discussão fica muito séria. Acabou, gente. Acabou, fica muito sério. Agora. YouTube! Todo mundo vai mandar e-mail pra gente. Ah, você não falou disso. Ah, você não falou daquilo. Não tem problema. Ah, já sei. Máquina, gente. IT Crowd. Ouvintes do JCast, se vocês não forem tão burros assim e souberem usar câmeras de vídeo, gravem vídeos falando dessa porcaria. Exatamente. E ponham no YouTube e mandem os links. Já falando do YouTube, vocês vão fazer o seguinte, porque isso é uma ordem. Vocês vão pegar a câmera digital. A câmera digital da sua irmã, da sua prima, que tem mais pixels do que a sua, e você vai gravar um vídeo de frente, dando depoimento sobre o que você acha que é o Suriname. Tem negócio da vaca louca? O que você acha o que é o Suriname? E vai dizer, JKS, eu estou aqui pra colaborar com vocês. Baratinha. Tá? E você vai aproveitar e vai fazer duas coisas. Mamute. Você vai falar duas coisas. Você vai fazer o seguinte. Vai dizer, vai propor o seu nome para a primeira ejaculação masculina, o seu nome técnico, e vai dizer também o que é o Suriname. E vai colocar no YouTube, para o endereço. E, olha, mande uma carta com a fita. Não, você corte 3 códigos de barra. E você vai botar. Do quê? Você vai colocar no YouTube. Não é celular, cara. Você vai colocar no YouTube. Ou então o telefone, né, que a gente pode vender seu telefone no ar. Imprima a página inicial do YouTube, recorte o rodapé e mande. Isso, muito bom. Você vai colocar no YouTube e vai mandar o link pra gente pelo e-mail. A gente vai comentar no próximo programa. Eu acho que eles são burros demais, é muita coisa pra eles fazerem, eles vão se embolar. Não fale mal dos nossos ouvintes. Alguém já viu o vídeo do alemão maluco? Eu não, como que é? Ah, muito bom, que ele quebra o computador, né? É, aí tem várias versões. As versões são maravilhosas. Procurem alemão muito doido. Engraçado. Aquele que quebra o teclado? Isso, ele vai quebrando. Ele quer jogar e não consegue. Na verdade, ele estaria jogando a Real Tournament, né? Aí depois fizeram a versão, ele vendo a menina lá tem no Chico X versões. E tal. Muito legal. Mas a primeira versão, detalhe... sabe, fake? Não sei. Mas todas, o legal dessa versão é que junta várias pérolas do YouTube também. Então, nossa, é um assistam. Presente, então, é um pacote. Com certeza. Muito legal. É verdade. Não eram vocês que gostavam de ver vídeo de fantasma no YouTube? Isso! É mesmo! A coletânea, o YouTube tem uma coletânea incrível de vídeos de fantasmas, metade são fakes, outra metade é fake também, mas todos dão medo. É impressionante, é super legal. Ah, muito legal. Fantasmas não existem. Aí o Ming sabe que ali atrás de você. Porque fantasmas moram no Suriname. Você não. Entendeu? Esse detalhe você não sabe. É outro assunto. Vamos parar de falar Suriname, por que você tá voltando a dizer? Vocês já viram aquelas propagandas políticas que colocam no YouTube? Muito! Pérolas! Que engraçado como o povo brasileiro se presta a isso, né? Já vi palhaço. Eu vi uma. Imagina, que o cara, inclusive, o Super Silva, Super Souza, sei lá o nome do carinha. Escreveu um livro, cara, muito bom, inclusive. Cara, uma vez eu vi um que era um cara, ele tava falando, tinha um fundo azul atrás dele, e ele tava segurando uma placa de cabeça pra baixo ao contrário, e tava falando assim, aí ele olhava assim pro lado, tipo, pra câmera, aí falava assim... Pode começar? Aí cortavam ele! Meu Deus! Aí eu pro outro! Você, não. Tinha um também de uma mulher que o número dela era, não sei o que lá, 001 ela. Não sei o que lá, duas bolas e um pau! Esse eu vi na televisão quando falou. Não, Luciano, por seu problema. Tem um 71 também. Tem aquela que era, não sei o que, 666. A solução dos problemas de vocês. Não, e um que, se fosse aqui na cidade, eu teria votado. É o único político sincero. Ele chegou dizendo, ele ganhou inclusive. Ele chegou dizendo que ele precisava ganhar a eleição porque ele tava cheio de dívida e precisava daquele emprego. Quase que sincero. Cara, nele. A sinceridade foi tão grande que ele ganhou e eu teria votado nele. E ele ele faz alguma coisa? Do... Cara, outra coisa. Eu não sei, cara. Pô, ele falou do YouTube e não lembrou de Jeremias. Eu imagino os políticos. Jeremias, aquele bebo mais famoso do Brasil. Eu ri, muito bom. Eu matava mais mil. Eu não lembro desse cara. Jeremias. É muito bom, lembrei. Os vídeos de Jeremias são todos verídicos. Que ele é preso. Foi Chuck Norris que botou a bebê. Jeremias, ele é pego em várias delegacias. Em várias delegacias o pessoal grava. Pego, é verdade. Várias delegacias o pessoal faz um vídeo dele. E são situações bem diferentes. Ele sabe que ele aparece no YouTube. Sempre com aquela camisa do ACDC. Eu não sei, É muito bom, cara. Quem é o Jeremias? Eu não conheço. Procura no YouTube. Jeremias, ele é o rei. O bebum do YouTube. Tem o pai do Jeremias também. Ele também é bebum. Pode falar, o pai deve ser fake. O pai deve ser fake. É DNA, o pai do Jeremias também. Procurem Jeremias, pelo amor de Deus. Eu sei que o Jeremias pode dar a mão à Sony e andando, porque um foi feito pro outro. E o Jeremias vai morrer de cirrose e o Ming, o que acontece quando a pessoa morre de cirrose? Ela morre? Você acha que isso é uma explicação científica? Com o fígado. É, com o pâncreas dela. Aí o Ming drena o álcool e bebe. Hã? Na aula de fígado de vocês, vocês conversam sobre bebida? Na verdade, eu estudo ainda, tipo, a anatomia do fígado. Cirrose dá no pâncreas? Mas as patologias, eu não cheguei nessa etapa aí, nesse pico. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, quando eu chegar, vocês me lembrem que eu vou explicar. Pode deixar, que a gente vai lembrar. A gente não vai começar a gravar sem vocês estar aqui. Ah, tá bom? Então, vamos lá. Você. É muito imprescindível saber se esse rosa está no pâncreas. Com certeza. Muitas pessoas que estão ouvindo vão evitar de beber, assim, tá? Com certeza. E agora salvou muitas vidas. Então. Mas um cara lá do Suriname. Otakus não são bêbados. Aquele cara do Suriname que morreu lá na Lan House, ele veio de lá, não é? Quem é aquela pessoa ali na janela? Aonde? Gente, o que é aquilo? Quem tá com maracujá na mão, gente? Gente! Vai, gente! Até aquecho, que me dá aquele... Eu achei essa ideia muito idiota, mas tudo que eu falo, vocês não aceitam mesmo, tudo bem, né? Eu nem entendi. Quando eu vi, não, já falando do Suriname. Mas aí todo mundo começou a gritar, mas que realmente tivesse alguma coisa. É que a ideia... Mas sim, é que você não viu. Ai... Tem um maracujá ali ainda. Se tivessem pedido minha opinião, o término do programa ia ser um pouco mais criativo que esse. Tá, então vamos fazer a segunda versão pra quem ouviu. Seriam maracujares assassinos. Vamos fazer o seguinte: Já sei. A gente vai estar indo pra algum lugar de avião e aí o nosso avião está no Suriname. Então está terminando. Não, rapidinho. Os ouvintes são tão patéticos que eles vão gostar dessa merda mesmo. Olha só. Vamos botar uma música. Vamos colocar uma música como se tivesse acabado o programa. Aí daqui a um minuto. Daqui a um minuto a gente volta e faz a segunda. Quer dizer, o que acontece depois dos créditos, entendeu? Que é a sua ideia de terminar o programa. Então vamos agora terminar. Tá bom, a gente vai terminar, tá, gente? Aí. Vamos dançar, todo mundo, musiquinha. Tipo aquela coisa que fazem no Jornal Nacional, só que com som. Fala alguma coisa engraçada e a gente fica rindo, tipo Thundercats. É isso, então bora, peraí. Engraçado, como é pedir aquela piada do cachorro que entra, sai, explode? Hã? Vamos. Era uma vez um cachorro que ia pra fora. Isso. Aí a dona dele virou e falou assim, pra fora? Vai pra dentro. Aí ele falou, confuso e explodiu. Kimi wo kyuto, dakishimete. Pronto, agora termina dessa maneira. Como assim, não terminou? Não, agora a gente fingiu que a gente terminou pra você terminar de maneira. Mas na boca dele. Ah, meu amigo, não é assim, cara. Eu é não trabalho. Cara. Vem cá, você disse que ia terminar de uma forma mais criativa. Tá bem, eu não trabalho sob pressão. De uma forma colostral. Olha só, as mentes. É o Zaiden 2. As mentes geniais como as minhas precisam de tempo pra se preparar. Eu não sei cuspir de qualquer jeito uma despedida improvisada. Mas as mentes geniais como a sua não mentem que tem uma grande ideia que vai terminar o programa muito criativo. Meu querido, se isso aqui não fosse tão tosco e tão improvisado, eu faria alguma coisa profissional, mas esse programa não merece. Por que exatamente você está aqui com a gente? Meus fãs pediram que eu possa fazer. Lógico, cara. Eu tenho fãs, cara. Eu tenho fãs, eu chego muito. Fala o nome de um fã aí. Hã? Fala o nome de um fã. Fala o nome! Fala esse, pá! Gente, porque olha só, vamos lá. Bota na pele, não, agora a Otsu. É, a Otsu veio agora pra esculachar todo mundo, né? Eu tenho muitos fãs, né, Otsu? Não, eu não falei, porque eu não mencionei nada. É, não, na verdade, eu tenho menos fãs, por quê? Porque preciso ser um pouco mais sofisticado pra me admirar. A Otsu guinchando que nem uma vaca prenha, é mais fácil, todo mundo gosta dela. Meu filho, agora, vaca já chupa cabra. Agora, eu sou uma pessoa... Eu tenho um trunfo que nenhum de vocês tem, ninguém me odeia. Mas ninguém gosta de você também, você é neutro. Não, mas ninguém me odeia, então tá bom, eu tô feliz. A verdade é o seguinte, que ela vai ser mais voltada, ela é mais querida. Mas é muito fácil, ó, fazer. Isso não era pra ser um carinho. Não.